a opinião que tinha de mim, dando-lhe a entender que tinha acatado as censuras que me fizera. A partir de quando outros desejos se introduziram, não lhe posso precisar, mas creio que meia hora depois de a ter visto. Darcy contou-lhe então o prazer que Georgiana tivera em conhecê-la e o desapontamento que sentira com a súbita interrupção da sua visita. Passou, naturalmente, a falar nas causas dessa interrupção, e Elizabeth ficou a saber que a resolução dele em partir em busca da sua irmã fora tomada ainda na hospedaria, e que, se naquela ocasião se mostrava grave e pensativo, era porque debatia no seu espírito tal ideia e tudo o que ela acarretava. Ela tornou a exprimir a sua gratidão, mas o assunto era demasiado penoso para ambos para que insistissem nele. Após caminharem várias milhas sem destino e ocupados demais para se preocuparem com isso, descobriram finalmente, ao olharem para o relógio, que já tinha passado a hora de regressarem, que será feito de Bingley e de Jane, foi a observação que os introduziu na discussão do seu caso. Darcy estava encantado com o noivado, o seu amigo participara-lhe sem demora. Deve-lhe perguntar se se surpreendeu, disse Elizabeth. Não, de modo algum. Quando parti, já sabia que isso ia acontecer, quer dizer, deu-lhe o seu consentimento. Bem me queria parecer e, embora ele protestasse contra o termo, ela percebeu que a sua suposição não estava muito longe da verdade. Na noite da minha partida para Londres, disse ele, fiz a Bingley uma confissão que há muito tempo lhe devia ter feito. Contei-lhe como tudo ocorrera, tornando absurda e impertinente a minha interferência na vida dele. Ele ficou muito surpreendido. Nunca suspeitara de nada. Disse-lhe, além disso, que tinha motivos para acreditar ter-me enganado quando lhe dissera que a sua irmã lhe era indiferente, e como, nessa altura, pude ver que a sua afeição por ela continuava inalterada, não duvidei da sua felicidade juntos. Elizabeth não pôde deixar de sorrir pela facilidade com que ele conduzia o amigo. Baseou-se na sua própria observação, disse ela, quando lhe disse que a minha irmã gostava dele, ou apenas na minha informação da primavera passada, na minha observação. Durante as duas últimas visitas que aqui fiz, observei atentamente e fiquei convencido de que ela o amava sinceramente. E a sua certeza disso, suponho, em breve o convenceu a ele também, sim. Bingley é extraordinariamente modesto. Foi isso que o impediu de confiar no seu próprio julgamento, mas a confiança que ele deposita em mim tornou tudo fácil. Fui obrigado a confessar-lhe uma coisa que durante vários dias o indispôs contra mim. Precisei de lhe dizer que tinha sabido da presença da sua irmã em Londres durante aqueles meses de inverno e que propositadamente esconder o facto do conhecimento dele. Ele ficou furioso, mas estou persuadido de que a sua fúria durou apenas enquanto duvidava ainda dos sentimentos de sua irmã. Já me perdoou. Elizabeth sentiu-se tentada a observar que o Sr. Bingley tinha sido um amigo encantador, tão fácil de conduzir que o seu valor era incalculável, mas conteve-se. Lembrou-se de que ele precisava ainda de aprender a que se rissem dele, que era um pouco cedo demais para começar. Ao prever a felicidade que esperava Bingley, que seria apenas menor que a sua, ele continuou a conversa até chegarem à casa. No vestíbulo, separaram-se. Capítulo 59. Minha querida Lizzie, por onde andaram? Foi a pergunta que Elizabeth recebeu de Jane quando ela entrou no quarto e de todos os outros quando se sentaram à mesa. Ela limitou-se a responder que se tinham distraído e caminhado mais longe do que esperavam, e, embora ela corasse, ninguém suspeitou da verdade. A tarde passou calmamente, sem que nada de extraordinário ocorresse. Os noivos reconhecidos falaram e riram, os não reconhecidos permaneceram calados. Darcy não era daquelas pessoas em que a felicidade transborda em alegria, e Elizabeth, agitada e confusa, tinha consciência da sua felicidade, mas não a sentia propriamente, pois, para além dos obstáculos imediatos, ainda existiam outros à sua frente. Ela antecipava a reação da família e, quando tomassem conhecimento da sua situação, sabia que ninguém gostava dele a não ser Jane, e receava mesmo que a antipatia deles fosse de tal ordem que toda a fortuna e importância de Darcy não pudessem dissipar. À noite, ela abriu-se com Jane. Embora a suspeita não fizesse parte dos hábitos da menina Bennet, desta vez Elizabeth esbarrou com a sua incredulidade. Estás a brincar, Lizzie? Não pode ser. Noiva do Sr. Darcy? Não, não penses que me enganas. Sei que tal coisa é impossível. Este começo não é, de facto, muito animador. Tu eras a única pessoa que eu contava que me acreditasse, e, se não acreditas, ninguém mais o fará. Porém, é verdade o que te digo. Ele ainda me ama e estamos noivos. Jane olhou para ela, duvidosa. Oh, Lizzie! Não pode ser. Sei bem como tu o detestas, tu não sabes absolutamente nada. Tudo isso é para esquecer. Talvez outrora eu não soubesse apreciar como aprecio agora, mas em casos como estes a boa memória é imperdoável. É esta a última vez que recordarei tais coisas. Jane continuava atônita, e Elizabeth, de novo e com mais seriedade, a assegurou da verdade. Deus do céu! Será possível? Porém vejo-me obrigada a acreditar em ti, exclamou Jane. Minha querida, querida Lizzie. Eu gostaria, eu dou-te os meus parabéns, mas tens a certeza? Desculpa-me a pergunta, tens a certeza absoluta de que poderá ser feliz com ele? Quanto a isso, não pode haver a menor dúvida. Ficou decidido entre nós que seríamos o casal mais feliz do mundo. Mas estás contente, Jane? Gostarás dele para teu irmão, muitíssimo. Nada nos poderia causar maior prazer, a Bingley e a mim. Conversamos sobre isso, mas achamo-lo impossível. E tu gostas realmente o suficiente dele? Oh, Lizzie! Faz o que entenderes, excepto casar sem amor. Estás certa da sinceridade e força do teu amor? Oh, sim! Quando eu te contar tudo, até acharás que eu amo demais. Que queres dizer com isso? Quero eu dizer na minha que, se te disser que gosto mais dele do que tu de Bingley, receio que te zangues. Minha querida irmã, não brinques e falemos a sério. Conta-me, sem demora, tudo o que achas que eu devo saber. Diz-me, desde há quanto tempo gostas dele? Isso aconteceu tão gradualmente que não sei bem quando começou. Contudo, creio dever situar esse meu amor desde aquela primeira vez que vi o belo parque de Pemberley. Seguiu-se outra súplica para que ela falasse seriamente, e Elizabeth acatou-a, dando à irmã as garantias mais solenes da sua afeição por dar-se tranquilizada sob esse aspecto. Jane nada mais tinha a desejar. Agora sinto-me duplamente feliz, disse ela, pois serás tão feliz como eu. Sempre o apreciei. Bastava, aliás, o amor dele por ti para que eu o estimasse para sempre, mas agora, como amigo de Bingley e teu marido, só Bingley e tu própria terão a sua precedência na minha afeição. Mas, Lizzie, foste muito astuta e reservada para comigo. Não me contaste praticamente nada do que se passou em Pemberley e Lambton. Tudo o que sei devo a outro e não a ti. Elizabeth explicou-lhe a razão do seu segredo. Não quisera mencionar o nome de Bingley, e a incerteza dos seus próprios sentimentos fazia que ela calasse também o nome do amigo. Mas agora Elizabeth não podia esconder por mais tempo de sua irmã a participação de Darcy no caso de Lydia. Pô-la ao corrente de tudo e passaram metade da noite conversando. É demais, exclamou a Sr. Bennet, quando se encontrava à janela, na manhã seguinte. Então não é aquele desagradável do Sr. Darcy que torna a vir na companhia do nosso querido Bingley? Que desejará ele, com todas estas visitas? Não vê que nos importuna? Por que não vai ele caçar ou fazer qualquer outra coisa, em vez de nos impor a sua presença? Que faremos com ele? Lizzie, será melhor levá-lo de novo a passear, para que ele não se atravesse no caminho de Bingley. Elizabeth por pouco não conteve o riso perante proposta tão conveniente, contudo, ficou contrariada por sua mãe insistir em tão desagradável epíteto. Assim que entraram, Bingley olhou para Elizabeth tão significativamente e apertou-lhe as mãos com tanto calor que não deixava dúvidas de que estava bem informado, e pouco depois ele disse em voz alta: Sr. Bennet, não tem no seu parque outros caminhos por onde Lizzie se possa perder de novo? Hoje, aconselho o Sr. Darcy, Lizzie, que te disse a Sr. Bennet a darem um passeio até o Acão Monte. É um belo e longo passeio e o Sr. Darcy nunca viu a vista. Será perfeito para os outros, replicou o Sr. Bingley, mas creio que é demasiado distante para Kitty. Não achas, Kitty? Kitty confessou que preferia ficar em casa. Darcy declarou que tinha toda a curiosidade em ver a vista e Elizabeth consentiu silenciosamente. Enquanto subia as escadas para se ir aprontar, a Sr. Bennet acompanhou-a, dizendo: sinto muito, Lizzie, por te obrigar a suportar a companhia daquele homem tão desagradável. Mas espero que não te importes muito, é tudo para o bem de Jane, como deves perceber, e depois, não precisarás de conversar muito com ele, apenas de volta e meia. Portanto, não te exponhas e não te tornes inconveniente. Durante o passeio, ficou decidido entre eles que o consentimento do Sr. Bennet seria solicitado naquela mesma noite. Elizabeth encarregou-se ela própria de fazer a comunicação à sua mãe. Não sabia como a Sr. Bennet reagiria, e por vezes duvidava de que toda a fortuna e importância de Darcy não fossem suficientes para vencer a antipatia que sua mãe tinha por ele. Porém, quer a Sr. Bennet se declarasse violentamente contra o casamento, ou violentamente a favor, a filha estava certa de que a sua atitude seria pouco conveniente e sensata, e ela não estava disposta a tolerar que o Sr. Darcy assistisse às primeiras manifestações da sua alegria ou à veemência da sua desaprovação. À noite, pouco depois de o Sr. Bennet recolher a sua biblioteca, Elizabeth viu o Sr. Darcy levantar-se igualmente e segui-lo, e ela ficou numa agitação extrema. Não receava a oposição do pai, mas sabia que o ia desgostar, e a ideia de que ela, a sua filha favorita, lhe causaria uma grande decepção com a sua escolha, enchendo de preocupações quanto ao seu futuro, fê-la aguardar, em profunda angústia e aflição, o momento em que o Sr. Darcy tornou a aparecer. Este sorriu e ela sentiu-se um pouco aliviada. Poucos minutos depois, ele aproximou-se da mesa onde Elizabeth estava sentada com Kitty, fingindo admirar o trabalho que ela executava, sussurrou-lhe ao ouvido: vá até a biblioteca. O seu pai quer falar-lhe. Elizabeth partiu imediatamente. Seu pai caminhava de um lado para o outro, com uma expressão grave e ansiosa. Lizzie, disse ele, que fazes? Estarás no teu juízo perfeito aceitando este homem? Não odiavas? Naquele momento Elizabeth desejou ardentemente ter exprimido as suas opiniões anteriores com menos ênfase. Ter-lhe-ia poupado as explicações embaraçosas que agora se via obrigada a fazer. Era necessário. E, um tanto confusa, assegurou o pai da sua afeição pelo Sr. Darcy. Ou, por outras palavras, estás decidida a tê-lo para ti. Ele é rico, de certo, e poderás ter roupas e carruagens ainda mais belas do que as de Jane, mas tudo isso te fará feliz. Não tem outra objeção a fazer-me, disse Elizabeth, senão a sua suposição de que eu lhe seja indiferente. Nenhuma. Todos sabemos que ele é um homem orgulhoso e desagradável, mas nada disso contaria aos nossos olhos se gostasses realmente dele. Gosto, gosto muito dele, replicou ela, com lágrimas nos olhos. Amo sinceramente. O seu orgulho não é injustificado e ele é um homem bom e generoso. O pai não o conhece bem, por isso não me magoe falando nesses termos a respeito dele, Lizzie, respondeu o Sr. Bennet. Eu já lhe dei o meu consentimento. Ele é realmente um daqueles homens a quem eu nunca recusaria coisa alguma que ele condescendesse em pedir. E agora torno a dá-lo a ti, se estás verdadeiramente decidida a obtê-lo. Mas deixa que te aconselhe a refletir mais sobre o assunto. Conheço o teu gênio, Lizzie, e sei que jamais poderás ser feliz sem que estimes verdadeiramente o teu marido, sem que o consideres teu superior. A tua vivacidade e inteligência colocar-te-iam numa situação de grande perigo num casamento desigual. Cairias facilmente nas garras do descrédito e da miséria. Minha filha, não me des o desgosto de te ver impossibilitada de respeitar o companheiro da tua vida. Não te das conta da gravidade do momento. Elizabeth, ainda mais emocionada, respondeu-lhe solene e gravemente, e por fim, após repetidas vezes afirmar que o Sr. Darcy era realmente o homem da sua vida, explicar a mudança gradual por que tinha passado a sua estima por ele, relatar a absoluta certeza que tinha da sua afeição, que não era coisa de momento, mas que resistira à experiência de muitos meses de incerteza, e enumerar com energia todas as qualidades do seu futuro marido, acabou por conquistar a incredulidade do pai e reconciliá-lo com a ideia do casamento. Pois bem, minha querida, disse ele, quando Elizabeth acabou de falar, nada mais tenho para te dizer. Se é esse o caso, ele merece-te. Nunca me poderia separar de ti, minha querida Lizzie, entregando-te alguém menos digno da tua estima. Para completar a impressão favorável de seu pai, ela então relatou-lhe o que o Sr. Darcy voluntariamente fizera por Lydia. Ele ouviu-a com um espanto ilimitado. Realmente, esta é uma noite de surpresas. E assim, Darcy tratou de tudo. Fez o casamento, deu dinheiro, pagou as dívidas do outro e arranjou-lhe um novo cargo. Tanto melhor. Poupa-me inúmeros incômodos e avultada soma de dinheiro. Se tudo tivesse sido feito pelo teu tio, sentir-me-ia na obrigação de lhe pagar, e tê-lo-ia feito, mas estes jovens violentamente apaixonados hão de querer tudo a seu modo. Oferecer-me-ei, amanhã, para lhe pagar, mas ele protestará com veemência, alegando o seu amor por ti, pôr-se-á a ponto final no assunto. O Sr. Bennet lembrou-se, então, do embaraço de Elizabeth a propósito da carta do Sr. Collins, e, após brincar com ela sobre o assunto, deixou-a finalmente partir, dizendo-lhe, quando ela já ia perto da porta: se chegarem alguns jovens para Mary e para Kitty, manda-os entrar, pois estou à disposição. Elizabeth sentia-se aliviada de um grande peso, e, após refletir calmamente no seu quarto durante meia hora, voltou para junto dos outros com um rosto calmo e sereno. Tudo era ainda muito recente para que a sua alegria transbordasse. A noite passou tranquilamente, nada mais havia a temer e a calma voltaria aos poucos. Quando a sua mãe subiu para o quarto, Elizabeth acompanhou-a e fez-lhe a importante comunicação. O efeito foi extraordinário, pois, ao ouvi-la, a Sra. Bennet permaneceu completamente imóvel, incapaz de pronunciar uma palavra. S.B. Passados largos minutos ela pôde compreender o que ouvira, embora estivesse sempre atenta a tudo o que redundasse em proveito para a família, ou que se lhe apresentasse sob o aspecto de um noivo para qualquer uma das suas filhas. Finalmente, ela começou a voltar a se mexer-se na cadeira, levantou-se, tornou a sentar-se, abriu a boca de espanto e persignou-se. Deus do céu! Deus me abençoe! Imagine-se! Quem poderia supor? O senhor Darcy! É mesmo verdade! Oh, minha querida Lizzy! Como serás rica e importante! Que mesadas, que joias e que carruagens tu não terás! O casamento de Jane nada é em comparação com o teu. Sinto-me tão feliz, tão contente. Que homem encantador! Tão belo! Tão alto! Oh, minha querida Lizzy, perdoa-me ter antipatizado com ele no princípio. Estou certa de que ele me perdoará. Minha querida Lizzy, uma casa em Londres. Tudo o que há de melhor. 3 filhas casadas. 10 mil libras por ano. Meu Deus do céu, que será de mim? Enlouqueço. Tais exclamações foram suficientes para mostrar que não havia dúvidas quanto à sua aprovação, e Elizabeth, felicitando-se por ser a única testemunha daquela efusão, em breve se retirou. Porém, ainda ela não se encontrava há bem 3 minutos no seu quarto, quando a sua mãe de novo lhe apareceu. Minha querida filha, exclamou ela, não posso pensar noutra coisa. 10 mil libras por ano, e talvez mais. É tão bom como se tratasse de um lorde. É necessário obter uma licença especial. Mas, meu querido amor, diz-me qual o prato preferido do senhor Darcy, para eu lhe dar amanhã. Era um triste prenúncio do que poderia ser o comportamento da mãe para com o próprio cavalheiro, e Elizabeth descobriu que, embora de posse dos mais calorosos dos afetos e tranquila quanto ao consentimento dos pais, havia ainda algo a desejar. Mas o dia seguinte passou-se muito melhor do que ela esperara, pois a Sra. Bennet, afortunadamente, tinha tanto respeito pelo seu futuro genro que só se atreveu a dirigir-lhe a palavra para lhe dizer alguma amabilidade ou manifestar a sua deferência pelas opiniões dele. Elizabeth viu com satisfação o seu pai fazer esforços para melhor o conhecer, e o Sr. Bennet em breve assegurou de que a sua estima por ele crescia todo momento. Tenho grande admiração pelos meus 3 genros, disse ele. Wickham é talvez o meu preferido, mas creio que gostarei tanto do teu marido como do de Jane. Capítulo 60. Readquirida tranquilidade de espírito, e com ela o seu bom humor, Elizabeth exigiu do Sr. Darcy que ele lhe contasse como se apaixonara por ela. Como começou, disse ela, compreendo que tenha progredido gradualmente, após o primeiro passo, mas o que foi que o impulsionou, não posso determinar a hora ou o lugar, o olhar ou as palavras que alicerçaram o meu amor. Já estava no meio e ainda não dera porque tivesse começado. Quanto à minha beleza, foi desde logo classificada por si, e quanto aos meus modos, o meu comportamento para consigo andou perto da má educação, e quando me dirigia-se era quase sempre com o intuito de feri-lo. Agora, seja sincero, foi pela minha impertinência que me admirou, admirei-a pela vivacidade do seu espírito, ou impertinência, como queira. Pouco menos era do que isso. O que é certo é que estava farto de amabilidades, deferências e atenções. Desdenhava todas aquelas mulheres que falavam, agiam e pensavam com o único fito de o conquistar. Desperte a sua atenção porque eu era diferente delas. Se não tivesse um fundo realmente bom, ter-me-ia odiado. Mas, apesar do trabalho que teve em disfarçar os seus sentimentos, estes sempre foram nobres e justos. No seu coração, nunca deixou de desprezar as pessoas que o cortejavam tão assiduamente. Ora, item, poupei-lhe o trabalho de uma explicação, e, de facto, pensando bem, começo a achá-la perfeitamente razoável. De resto, não me conhecia nenhuma boa qualidade, mas ninguém pensa nisso quando se apaixona, e não havia bondade na afetuosa atitude que teve para com Jane, quando ela esteve doente em Netherfield, querida Jane. Quem não teria feito outro tanto por ela? Mas faça disso uma virtude, se quiser, as minhas boas qualidades ficam ao seu cuidado, e pode exagerá-las como melhor lhe convier. Em troca, cabe-me o direito de provocá-lhe e discutir consigo todas as vezes que me apetecer, e, para começar, diga-me por que razão a última hora se mostrou tão indeciso. Por que razão se mostrou tão tímido comigo na primeira vez que nos visitou e, depois, quando aqui jantou? E, sobretudo, por que conservava uma atitude tão distante e fria, porque também você se mantinha grave e silenciosa e não me deu qualquer encorajamento, mas eu estava embaraçada e eu também. Podia ter procurado conversar mais comigo, quando veio jantar um homem menos apaixonado que eu talvez o tivesse feito. É pena que encontre para tudo uma resposta razoável e que eu tenha o bom senso de aceitá-la. Mas pergunto-me a mim mesma quanto tempo levaria ainda para se declarar, se eu não tivesse interferido. Pergunto-me quando se resolveria falar, se eu não o tivesse interrogado. A minha resolução em agradecer-lhe a sua bondade para com Lydia teve, sem dúvida, um grande efeito. Receio que até demasiado, pois que será da moral se o nosso entendimento se deve a uma quebra de promessa, uma vez que eu não deveria ter mencionado o assunto. Assim não iremos longe, não se preocupe. A moral está a salvo. As injustificadas tentativas de Lady Catherine para nos separar foram um meio de remover todas as minhas dúvidas. Não é ao seu ávido desejo de exprimir a sua gratidão que devo a minha atual felicidade. Não me sentia em estado de esperar muito tempo por uma intervenção sua. A comunicação da minha tia deu-me novas esperanças e eu estava decidido a saber tudo imediatamente. Lady Catherine foi-nos de imensa utilidade, e isso deverá torná-la feliz, pois ela gosta de ser útil. Mas, diga-me, por que veio a Netherfield? Foi apenas para passear até Longbourn e ficar embaraçado? Ou terá pensado na possibilidade de consequências mais sérias? O meu verdadeiro objetivo foi vê-la e verificar se poderia alguma vez fazer que gostasse de mim. O motivo declarado, ou pelo menos aquele que confessei a mim mesmo, foi verificar se a sua irmã ainda gostava de Bingley, acaso ainda gostasse, fazer ao meu amigo a confissão que mais tarde realmente lhe fiz. Terá alguma vez a coragem de participar o nosso noivado à Lady Catherine? É mais fácil faltar-me o tempo do que a coragem. Mas, uma vez que tem de ser feito, dê-me uma folha de papel e escreverei neste mesmo instante e, se eu não tivesse também uma carta a escrever, sentar-me a seu lado e admiraria a regularidade da sua caligrafia, como certa jovem, um dia, já o fez, mas acontece que também tenho uma tia e estou em falta para com ela. Elizabeth, que até então evitara ter de dizer aos tios que eles tinham exagerado a intimidade entre o Sr. Darcy e ela, ainda não respondera à carta da Sr. Gardiner, mas, atualmente, sabendo que eles receberiam da melhor maneira a comunicação que tinha a fazer-lhes, ela sentiu-se quase envergonhada ao refletir que os seus tios já tinham perdido 3 dias de felicidade, e imediatamente respondeu o seguinte: eu já lhe teria escrito, minha querida tia, para lhe agradecer. Como devia, a sua longa e carinhosa carta, tão rica em pormenores, se, para lhe dizer a verdade, não me sentisse aborrecida demais para o fazer. A tia supôs mais do que aquilo que realmente existia. Mas, agora, suponha tudo o que quiser, dê largas à fantasia e entregue-se à sua imaginação, para os voos mais arrojados, e, a menos que me imagine já casada, não errará por muito. Escreva-me tão depressa quanto puder e elogie-o a ele ainda mais do que na